como será o fim. Vou e você diz, não vai embora. Se não, o que será de mim? Estou sofrendo demais na estação entre a noite e o dia. Minha razão clama por paz, meu coração não vive sem sua magia, baby. Entre a noite e o dia, minha razão clama por paz, meu coração não vive sem sua magia. Ha ha ha.